ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Desse filme sigo firme, sou o diretor. Química da rua sem olhar retrovisor. Vida de vilão, final feliz arrebentou. Ibope nas alturas, rico e promissor. Mocinho e bandido travaram uma batalha. No fio da navalha, matou leva medalha. Fama e sucesso, esgotando ingresso. Somente na tela que termina em progresso. Vai, joga o jogo, vai, cospe fogo. Aqui ninguém é bobo, só cobre lobo. Doido vira adubo, loucura é levada ao cubo. Sobrevive surdo, mudo, cai o bicudo. Sempre alerta, ligado em cada oferta, atento em cada ato. Gato e rato dividindo quarto com um pitbull. Nos porões do fundão da América do Sul. Sol e lua delimitam seu espaço. Cada passo, liberdade ou laço. Onde o ego é nó cego, martelo no prego. Não arrego, nem sossego, nem no sonho entrego. No ponto sempre pronto, tapete sempre quente. Urgente no socorro, solidário sempre. Homem de aço, na quebra de braço. Faço o que posso, venço o cansaço. Nunca ameaço, nem duvido de ninguém. Pros nota 10 ou nota 100, pode vir que tem. Cada cicatriz foi por um triz, eu mesmo fiz. Sou eu quem decido, final triste ou feliz. Sempre alerta, ligado em cada oferta, atento em cada ato. Gato e rato dividindo o quarto com um pitbull. Nos porões do fundão da América do Sul. Barraco sem camisa, ventilador no teto, meu querido, eu tô na brisa. Cara fechada, pouca fala, é sobrevivência. Evita coração de gelo, vossa excelência. Proceder certíssimo, meritíssimo, senhor juiz. Não sou flor de lis, recuso giz. Não sou apagador, sei das armadilhas da cartilha do feitor. Estou abaixo da linha do Equador. Sei da diferença entre preço e valor. Da cor do poder da cor, nunca serei meu próprio acusador. Sempre alerta, ligado em cada oferta, atento em cada ato. Gato e rato dividindo quarto com um pitbull. Nos porões do fundão da América do Sul. Precisam da solidão, todo dia.